Pessoal, primeiro painel, muitíssimo boa tarde. É com grande gosto e emoção que estamos aqui nesta mesa para recordar o Concílio Vaticano II, depois desta brilhante introdução do evento. Temos memórias e vivências. E, como verão, ouviram já no programa, não vai ser por esta ordem, mas temos aqui a Joana Lopes. Eu vou primeiro apresentar todas as pessoas, que é para não... Ora, a Joana Lopes, que aqui está descrita de uma forma muito sucinta como ativista. Ela é, de facto, ativista, mas a vida também trouxe-lhe outras coisas, como, por exemplo, um doutoramento em Filosofia em Lovaina, professora da Universidade de Lisboa, e depois deu um salto para a informática. Esteve envolvida no Tempo e no Modo, no Direito à Educação, na Pragma, e fez parte da Junta Central da Ação Católica num momento muito importante dessa instituição. Depois temos aqui à minha esquerda o Frei Mateus Pérez, dominicano, teólogo, já viveu no Canadá, já pertenceu ao Comitê Internacional do Concílio. É? E certamente fez muitas outras coisas na vida, mas que não me quis revelar. Algumas inconfessáveis. Depois temos a Maria da Conceição Moita. A Maria da Conceição Moita também já realizou e fez muitas coisas na vida, entre as quais uma formação inicial em educação de infância, foi professora de religião e moral, foi formadora e é formadora de professores e trabalhou muito tempo na Associação Minho, não sei se conhecem, que é uma organização que foi começada nos anos 40, não é, Pedro Padre Talvas, e que se dedica ao apoio às mulheres vítimas de prostituição. Depois, temos aqui à minha direita o Cesário Borga. O Cesário Borga foi dirigente nacional, presidente da Juventude Operária Católica. Foi nessa altura que eu o conheci. Diocesano? Que eu conheci numa viagem maravilhosa que fizemos a um grande encontro da juventude em Estrasburgo. Ele e a Elisa Salreta, que já morreu. E o Cesário Borga depois dedicou a sua vida ao jornalismo, principalmente, viveu muitos anos em Madrid. E muito obrigada a todas e a todos por estarem aqui. Então, vamos começar com o Frei Mateus. Muito obrigada. Bem, boa tarde a todos. Vou ter muito gosto em ter estado aqui. Neste momento não tenho gosto nenhum, porque não gosto de vencer esta barreira do começo de uma coisa qualquer. Sim, estou aqui para fazer autopsicanálise. Mas depois vou dizer, gostei imenso lá dessa história. Certeza absoluta. Olhando para o programa, eu percebi que, havendo dois painéis, eles tinham orientações diferentes. Um voltado para o passado, este, o primeiro, memórias, lembro do passado, não é? E o outro fala de igreja e futuro, portanto, pensei que era mais orientado para o futuro. Portanto, eu fiz esta primeira exegese e situei-me na memória que eu tenho, eu pessoalmente tenho, do Vaticano II, onde escolhi duas ou três coisas para que me pareceu que pudessem ser úteis no painel. O mal é que a memória é sempre muito subjetiva. Eu gostaria de ser muito objetivo, muito científico, mas vou falar, se mesmo sem querer, vou falar um bocadinho de mim mesmo e da percepção que eu tive e tenho destas coisas. Escolhi dois momentos que vou evocar e depois faço um breve comentário, breve porque até me disseram, aqui quem manda tudo, que eram para uns 10, 15 minutos. Exatamente, que é para também termos tempo para o debate. Pois. O primeiro momento que eu escolhi foi o momento do anúncio do futuro Concílio Vaticano II. Eu, nessa altura, estava ainda a fazer o curso de teologia. Estava no convento de estudos dos dominicanos da província do Canadá. E a sensação que eu tenho, que me ficou, é que nós recebemos essa notícia com muita surpresa. A que propósito? De onde é que agora cai esta ideia de um concílio? Para quê? Houve quem levantasse, já aqui foi referido por Frei Bento, a hipótese de se tratar de uma tentativa de acabar o Vaticano I, que tinha ficado com a porta aberta e não tinha concluído, não é? Talvez não fosse isso, talvez fosse, não. E a ideia que se tinha é que não se percebia muito bem para que era. Ora, eu gostaria de situar esta estranheza e este pouco interesse pela ideia. O mundo em que eu vivia não era um mundo de ponta, não era assim, pessoas muito avançadas, muito, muito criativas, não. Mas toda a gente vivia na perspectiva da necessidade de realmente fazer outra coisa que não fosse continuar Pio XI e Pio XII. Pio XII tinha morrido em 58, então, e havia a sensação de que realmente era preciso fazer outra coisa. Mas quando ele morreu, em 58, portanto, a sensação que havia, já muito generalizada na Igreja, é que ele era insubstituível. Teria que haver outro, como ele. E depois a esperança que nos animava a nós é que fosse realmente um Papa, tinha que ser um Papa, tinha que ser alguém no posto supremo e central da Igreja, que viesse fazer as mudanças pelas quais nós aspirávamos. Não nos parecia possível que a estrutura de mudança fosse outra senão o papado. Ora, a grande novidade realmente do Vaticano II na sua proposta foi o ter posto a Igreja a falar, foi ter devolvido a palavra à Igreja e não ao papado. O Papa, que já conhece a autoridade toda, já que só dele se esperava alguma coisa, tinha dito: a Igreja vai toda falar, vamos falar sobre estas coisas. E isto talvez seja uma das coisas mais importantes e mais irreversíveis do Vaticano II. Já havia, claro, uma grande sensação de mal-estar. A última década de Pio XII, foi muito contestável. Havia humanos géneros em que o desentendimento da Igreja instituição e da Igreja doutrina com a cultura e a ciência em particular estava perfeitamente claro. Tinha havido, na parte que me toca como dominicano, tinha havido a perseguição aos teólogos dominicanos que mais tarde vieram a fazer o Vaticano II. Em 54 tinha havido um varrer dos lugares de chave de toda uma geração de teólogos dominicanos, mas não foram só os dominicanos os perseguidos. Houve mais gente a sentir que o ar se ia tornando cada vez mais asfixiado e que viver na Igreja e pensar na Igreja e propor coisas na Igreja era cada vez mais impossível. Ora, o que realmente ninguém pensava é que a maneira de dar a volta a isto fosse pela iniciativa, pela ingenuidade, pela frescura da pessoa que era João XXIII, fosse devolver a palavra à Igreja. Ele ultrapassou tudo e todos, e nós levámos algum tempo a perceber que como era, e a aderir à ideia. Ao princípio parecíamos uma coisa rara e tal. Bom, reunir uma data de Bispo do Vaticano, uns diziam, o Frei Bento lembrava há bocado, uns diziam: mas já está tudo feito, para que é que agora vamos perder tempo e dinheiro. Ninguém estava preparado para um novo concílio. Aliás, a ideia que se tinha dos concílios ecuménicos era negativa, porque havia uma sombra enorme sobre a Igreja do meu tempo, desse tempo, que era a sombra do Concílio de Trento, que tinha tentado fazer uma reforma da Igreja que não foi mais do que uma reforma do clero. E uma reforma, havia, claro, a resposta aos reformadores separados, os chamados protestantes. Mas, além disso, havia uma proposta de reforma da Igreja que se tinha ficado pela reforma do clero e que tinha ficado clericalizado a Igreja, muito profundamente. Foi, de facto, é tal a ideia de uma Igreja identificada com o clero, fazia que, se quisesse reformar a Igreja, reformava-se o clero. Ponto final. O resto era paisagem, era acompanhamento, era o trem. A segunda memória que eu gostaria aqui de mencionar é já muito posterior, já, sim, já durante o concílio, aconteceu que num dos seus regressos de Roma, o cardeal Sergeira, patriarca de Lisboa nessa altura, ao chegar ao aeroporto de Lisboa, foi entrevistado por jornalistas, já havia jornalistas nessa altura, e perguntaram algumas coisas, e ele disse esta frase que me ficou realmente mais gravada na memória. Ele disse, e acho que ouvi diretamente, através da rádio, que o Vaticano II, o Concílio Vaticano II, não ia mudar nada na Igreja. Eu senti isto como uma coisa totalmente descabida. Totalmente descabida. Como é que é possível? Naquela euforia em que estávamos, de abertura de novas perspectivas, a todos os níveis, para dentro da Igreja, para fora da Igreja, relação com os irmãos separados, relação com o mundo, com a cultura, etc. Como é que é possível que, com tanta coisa a mudar, se vá dizer que não vai mudar nada? E, aproveitando um dos colóquios da revista Concílio, sobre os quais a Joana, aqui presente, em boa hora, fez um útil, muito útil resumo na apresentação do livro sobre a aventura da Moraes. Aproveitando um desses colóquios, eu repontei com esta afirmação do cardeal Sergeira. E sem nomear, mas enfim, era perfeitamente identificável, disse: como é que é possível, com isto tudo a acontecer, que venham-nos dizer que nada mudou, nada muda na Igreja? E ainda por cima, uma pessoa com grandes responsabilidades e cultura no campo da história. Bem, era evidente que se tratava dele. E ele, disseram depois algumas pessoas, tinha ficado muito magoado com isso, o que eu não pretendia, e a prova que não pretendia é que exatamente não o nomeei a ele. Mas eu tinha assim umas coisas, um contencioso em aberto com ele, porque me tinha proibido escrever no tempo e modo, sem nenhuma autoridade para o fazer, claro. Ele não tinha autoridade nenhuma sobre mim, que não pertencia à Diocese de Lisboa, e eu sou membro da Ordem Dominicana, e ele na Ordem Dominicana não tem autoridade, não tinha, nunca teve, mas vi, era assim que as coisas funcionavam, ou não, ou desfuncionavam. Bom, mas sabe uma coisa, a esta distância tenho medo que ele tivesse tido razão. Tenho medo mesmo que ele tenha tido razão. E lembro-me da passagem do Evangelho segundo São Paulo, segundo São João, em que se diz que Caifás, porque era o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Cristo ia morrer pela nação. Ele também, porque era o sumo sacerdote daquele lugar, profetizou que o Vaticano II não ia mudar nada. É exagero manifesto dizer não mudou nada. Mas as mudanças, passado o período de maior turbulência dos anos 60, as mudanças que se verificaram, e algumas são, foram manifestamente muito superficiais. Foi tudo cosmético. Foi cosmético, foi por fora. Em profundidade, pouco ou quase nada realmente mudou. Há que reconhecer a ambiguidade dos próprios textos, que de facto apontam em soluções, para soluções de transformação da Igreja, mas ao mesmo tempo lhe metem travões por aqui e por acolá. Portanto, a interpretação que a prática eclesial devia dar no futuro é que ia decidir o que é que o Vaticano II seria. Mas de resto, até aí, não se sabia muito bem o que é que ia ser. Houve um artigo em que eu tive que assinar com pseudónimo, exatamente por causa da proibição de que falei há bocado, no Tempo e Modo, em que durante a quarta sessão eu chamava a atenção para o perigo em que as coisas estavam. Um jovem historiador do Tempo e o Modo deu, talvez com exagero, uma grande importância a esse artigo, que se chamou a quarta sessão, o concílio e a igreja. E que eu notava que realmente que se tinha perdido um bocado o fogo, que as coisas estavam muito menos claras e a ambiguidade se tinha acentuado, que havia assim uma espécie de começo de travões por todos os lados. Mas nessa altura eu ainda acreditava que pelo empenho, pela militância dos interessados, o Vaticano II pudesse ser um grande sucesso. Mas hoje sei que isso não aconteceu. A prática da Igreja foi realmente outra. E para não tirar muito tempo, dou só alguns exemplos. Na linha adextra, porque era essa a perspectiva, não é? A Igreja, o Vaticano II, e propunha uma nova prática para o exterior da Igreja e uma nova prática do interior da Igreja. Para fora havia duas grandes linhas, a relação com o mundo, a relação com os irmãos separados, tanto uma como a outra merecem uma pequenina achega. Afirma-se nas Gaudium et Spes que a dignidade humana, a dignidade dos seres humanos consiste em obedecer à própria consciência. Afirma-se que a Igreja está aberta ao diálogo e que tem aprendido muito e recebido muito do mundo e da cultura à sua volta. Afirma-se que as realidades terrenas, nomeadamente as sociedades e as ciências, devem gozar do modo, devem ser respeitadas na sua legítima autonomia, face à Igreja. Mas, no entanto, apesar de tudo isso, tivemos uma Ana Evita que não reconhece o primado da consciência, que não reconhece os dados das ciências, que opõe àquilo que é a opinião geral uma filosofia, uma ideologia, mais facilmente, mais verdadeiramente, uma ideologia que pretende ser a sua própria a tradição da Igreja. Mas isto é falso, é errado, não é a tradição da Igreja. Qualquer estudo mais desenvolvido de todas essas questões o provaria, não é de facto aquela a tradição da Igreja. E a mesma coisa se poderia dizer noutros domínios mais ou menos limítrofes, como os problemas da procriação medicamente assistida e outros. Relativamente a diálogo com o mundo, a Igreja não foi capaz de ouvir o mundo. Em pontos-chave. Nem sequer de discutir. Estes assuntos foram assuntos retirados ao concílio, pela autoridade de Paulo VI. Relativamente à abertura ecuménica, onde é que ela está? Desapareceu completamente. Desapareceu. Há assim um ou outro facto de que se menciona, mas depois não tem seguimento nenhum. Menciono dois. Dois factos. Mas não tiveram seguimento. Um foi o pedido mediático, e mediático não tem aqui talvez a conotação positiva que esperavam, mediático do Papa João Paulo II a pedir que os irmãos separados nos dissessem que pensavam, que desejavam do ministério de Pedro na Igreja de Deus. Qual foi o seguimento que isso teve? Estou à espera de ver qual vai ser o seguimento que vai ter a belíssima declaração de João Bento XVI em Londres, quando, nesta visita última que fez à Inglaterra, passou um dia com os dignitários da Comunhão Anglicana e foi recebido, tanto na residência do Arcebispo, como num ofício de vésperas, muito bonito, na Catedral. E teve um comentário honesto e simpático, dizendo: de facto reconheço que a verdadeira vocação da Igreja é a inclusão e não a exclusão. O que é lindo para uma Igreja que está a excluir desde a primeira hora. O Jesus morreu para reconduzir à unidade os filhos de Deus que andam dispersos. A Igreja desde a primeira hora está a excluir, a dizer: tu não prestas, estás fora. Anátema. Já vem no Novo Testamento Leiam o Apocalipse com olhos de ler e vejam lá. Esses fulanos até têm contra ti que ainda estás-te bem com os nicolaítas. E outro e diz, esses nem lhes fales, nem lhes fales. Diz a terceira epístola de João. A Igreja está a excluir e não a incluir. E o Papa reconheceu, é esse o drama da Igreja Anglicana, de não ser capaz de excluir, tem incluído tudo a ponto de ser, ter provocado a sua própria indefinição em pontos-chave da sua disciplina e do seu dogma. É o grande drama que eles têm. Mas ao menos vivem a sério, quer dizer, incluem, não excluem. A frase do Papa não foi só essa, não foi só dizer que reconhecia que de facto a verdadeira vocação da Igreja é a inclusão. E acrescentou, apenas limitada pela verdade de Cristo. Mas a verdade de Cristo tem alguma coisa a ver com o regulamento dos nascimentos? A verdade de Cristo tem alguma coisa a ver com o sexo de quem é ordenado? A verdade de Cristo, estão a ver como é que é uma coisa que é inteiramente verdadeira e intransponível para nós na fé, é depois interpretada em termos que têm a ver com tudo e com nada. Isto, ad extra, são apenas exemplos. Ora, relativamente ao ad intra, a grande novidade da colegialidade, onde é que ela está? Foi completamente a ideia dos próprios sínodos, 3 em 3 anos, os bispos de todo o mundo representados, estão juntos do Papa e decidem as grandes coisas da Igreja, participam colegialmente no governo da Igreja Universal, etc. Pois foi completamente domesticado. Dizia-me um bispo, não fura paredes, que não é um homem que tenta ser honesto, não é? E que vinha de um desses concílios, de um desses sínodos, dizia, a gente pode dizer tudo. Mas se não disser o que eles querem, desaparece. É dito na sala e nunca mais aparece. Nos papéis, nos relatos, nas contribuições para os textos finais, evaporou. Então, completamente domesticado. É uma instituição que deveria servir para a colegialidade, mas a colegialidade é isso. É seletiva. É seletiva. Como também as nomeações dos bispos são feitas para perpetuar o mesmo estilo, o mesmo modo de pensar, o mesmo tipo de preocupações, à imagem e semelhança do que já existia. Não tínhamos a mínima dúvida a esse respeito. Só uma palavra. Eu ainda acrescentava aqui assim o facto de que me parece que a Igreja nunca foi tão clerical como no dia de hoje. E que, enquanto os clérigos, aqui o Bento fazia alusão há bocadinho, viviam um bocado o mal-estar de uma situação de Igreja, que se sabia que não podia continuar por muito tempo, na altura do anúncio do Vaticano II, os clérigos de hoje ficam muito satisfeitos de viver num estilo de Igreja pré-Vaticano II. Pelo menos os que aparecem ou apareciam na Faculdade de Teologia para serem industriados. E o centralismo da formação do clero nunca foi tão centralizada a formação do clero como nos nossos dias. Há um único modelo, um único programa imposto a todas as faculdades, a todos os institutos de formação clerical na Igreja Católica. Um único modelo, um único sílabus, como se diz aqui, um único conjunto de doutrinas a ser ensinado. A ponto de o cardeal Saramé Martins, nessa altura apenas este bispo, esta linguagem já é muito significativa, ter ido ao Brasil para fechar um seminário porque andavam a assinar umas coisas que não eram aquilo que estavam previstos. Centralismo total na formação dos ministros, etc. Bom, até havia muito mais exemplos possíveis. Eu termino por isto, por aqui, dizendo o seguinte. Nós passámos, relativamente ao Vaticano II, eu e as pessoas como eu à minha volta, passámos de um ceticismo inicial, feito de inexperiência, a um grande entusiasmo, para cair de novo no ceticismo. Alguns levaram o ceticismo muito longe, até o abandono da Igreja, até o abandono do Ministério e da Igreja. Podemos dizer que o Vaticano II foi um fracasso? Eu penso que sim. Até certo ponto, claro. Faltou uma liderança evangélica da Igreja para pôr em prática e, pela prática, corrigir, se possível, e aquilo que o Vaticano II tinha pensado. Não, uma liderança que fez isso não para travar e para recuperar o que estava a ser posto em causa, mas para levar as grandes instituições à experiência da vida. Faltou a vontade de fazer que o concílio saltasse dos textos para a vida da Igreja. Desculpe. Obrigada. Passo a palavra à Joana Lopes. Ora, boa tarde. Começo por agradecer o convite, tenho o prazer de estar aqui. Minha dificuldade vai ser falar um quarto de hora, porque tenho a impressão que era capaz de estar aqui o dia inteiro a falar. Mas, enfim. Quando o concílio começou, quando foi anunciado, e sobretudo quando começou, eu não estava em Portugal, estava a acabar uma tese... Joana, tens de falar um bocadinho mais alto. Estava a acabar uma tese de doutoramento na Bélgica e só regressei em dezembro de 62, portanto, pouco depois do concílio começar. Devo dizer que não dei muito bem pelo início, por essa razão não dei muito bem pelo início do concílio, mas quando cheguei a Portugal dei pelo alvoroço que começava a reinar. E que se concretizou mais fortemente em abril do ano seguinte, em 63, quando foi publicada a Pacem in Terris, que foi realmente um grande marco, por razões até muito específicas de Portugal, mais concretamente do estado de guerra colonial em que se estava. Portanto, a Pacem in Terris foi, de facto, uma grande pedrada e foi... também um utensílio, digamos assim, foi muito utilizada por um grupo de católicos que evidentemente começavam a ter consciência anticolonial e muito concretamente ainda durante o ano de 63 foi expressamente com inspiração escrita, foi uma inspiração escrita expressamente que começou a primeira publicação anticolonial, completamente clandestina, o direito à informação, na qual algumas das pessoas aqui na sala, Ana Vicente, o Frei Bento, etc., estiveram envolvidos desde o início. Portanto, foi expressamente dito que um grupo de católicos baseado na Pacem in Terris se declaravam anti-guerra colonial e começavam uma publicação clandestina. Um ano depois, foi criada a Pragma, também expressamente no primeiro aniversário da publicação da Pacem in Terris. Porque é que eu friso estes pontos para começar? Porque para um grupo de pessoas, e evidentemente o Bento disse isso muito bem, claro que se tratava de uma minoria, como é óbvio neste país, e eu até digo que falo mais de Lisboa até do que do resto do país, mas para uma minoria de umas centenas de pessoas que foram aumentando, a esperança no concílio foi enorme, como o Frei Mateus também acabou de explicar, houve um grande entusiasmo e muito ligado desde o início para esse grupo de pessoas de que eu estou a falar e no qual me integrei, a aspectos políticos muito concretos. Evidentemente que havia o aspecto religioso também já foi dito que o aspecto litúrgico foi um pouco cosmético, mas teve a sua importância e havia umas comunidades que se animaram à volta de determinados locais, no meu caso concreto, e ali da Chão, pelo menos também, nessa fase, e ainda hoje, se não me engano, a Igreja de Santa Isabel era realmente o nosso ponto de encontro, mas evidentemente, com a PIDE sempre atrás, e com o Padre Arminho a não saber até onde é que podia ir e não podia, etc. Portanto, isto é para dizer que, para mim, e para um grande grupo de pessoas, o concílio foi muito importante, sobretudo pela esperança de que a Igreja, a nível universal, e ingenuamente e durante muito pouco tempo, também esperámos que a Igreja em Portugal descolasse do regime, mas isso de facto durou muito pouco, porque a guerra aberta foi imediata, ou a indiferença expressa em relação à abertura do concílio, e portanto... isto foi um crescendo de atividade e de confronto, muito, muito, muito rapidamente. Evidentemente que, em paralelo, com um grande aprofundamento e entusiasmo também do ponto de vista teológico, e o Frei Mateus referiu a revista Concílio e os debates da Concílio, eu tenho os números da Concílio dessa fase, os primeiros sublinhados e lidos, aquilo lido agora é intragável, são extremamente densos, mas na altura realmente aquilo era para nós uma segunda Bíblia, na esperança, de facto, de que houvesse uma grande abertura e, de facto, houve, e volto a usar a palavra entusiasmo, realmente uma enorme esperança de que, em conjunto, viesse um mundo melhor pela ação da Igreja. Eu hoje penso, já volto um bocadinho atrás, eu hoje penso e escrevi, eu aqui há quatro livros escrevi um ano, há quatro anos escrevi um livro que 70% é à volta do Concílio e das suas consequências. Quer dizer, que se a Igreja, se a bomba tivesse estourado em Roma como estourou em Moscou, para utilizar um exemplo que o Ferimento deu há pouco, a Igreja como instituição teria implodido como implodiu a União Soviética. Portanto, não foi por acaso que a nível do Vaticano houve travagem, porque realmente, quer dizer, houve uma glasnost, um ajornamentozinho, mas a perestroika não dava, hoje não existiria. Se não tivesse havido a travagem que houve, ainda durante o concílio, no fim do concílio, o Vaticano não tinha restado pedra sobre pedra como é hoje. Portanto, e a partir de certa altura, esta massa de pessoas de que eu estou a falar teve consciência disso, não é? Teve consciência disso. A Igreja Portuguesa nunca descolou, nem pouco mais ou menos, da sua ligação ao salazarismo e depois ao marcelismo, mas nessa fase ao salazarismo, e houve assim uns marcos que foram decisivos, e um deles, já o Concílio tinha acabado, mas enfim, ainda se estava no rescaldo, foi todas as questões relacionadas com a vinda do Papa a Fátima em 67, que foram assim uma certa feira de coisas esquisitas nas relações entre a decisão de vir, não vir, o Salazar, o cardeal, etc., mas enfim, não vou falar disso agora. Portanto, o que se passa é que isto foi realmente uma guerra aberta. Quando, por exemplo, a Pragma foi fechada em 67, foi fechada pela PIDE, ainda se tentou muito que o Cerceira interviesse, houve abaixo-assinados de centenas de pessoas ouvidas ao patriarcado, não houve qualquer ação. Portanto, quer dizer, nessa fase, portanto, estou já a avançar uns anos, ainda se tentava a todo o custo forçar uma certa renovação, e aqui recordo, eu penso que a Maria João Santo Lemos também lá estava, o congresso do apostolado dos leigos em Roma, estavas lá, não estavas, não foste, estavas que sim, que foi um pandemónio já em Roma, já em termos de Vaticano, e não houve outro, nunca mais houve outro. Aquelas sessões foram uma discussão permanente, uma guerra aberta, porque havia, para além das questões, das audiências solenes, e das audiências no Vaticano com o Papa, já o Paulo VI, evidentemente, nos grupos de trabalho de todas as nacionalidades que havia, já havia esta sensação que nós tínhamos cá, que realmente o Vaticano tinha sido travado, havia discussões enormes já sobre o problema da relação dos nascimentos, etc., etc. Portanto, quer dizer, foi de facto, já era evidente que a desesperança era o que tinha imperado e depois, e portanto, já não havia grande hipótese. A gota d'água foi, evidentemente, a Humanae Vitae em 68, aí realmente, no verão de 68, quando a Humanae Vitae saiu, percebeu-se que um ciclo tinha sido fechado, que a Igreja tinha fechado a porta, ou que tinha aberto. Desculpa, ainda tens que falar mais alto. Mais alto, porque, de facto, estamos a falar, tentem situar sobretudo os mais novos, estamos a falar do verão de 68, dois meses depois do maio de 68 em França, na Europa, a Igreja vem com uma encíclica completamente reacionária a propósito da regulação da natalidade. Portanto, 68, eu diria que foi mesmo o canto do cisne, e houve um grande grupo de pessoas, como o Frei Mateus acabou de referir e nas quais eu me incluí. Evidentemente que não há uma data fixa para ninguém a dizer batemos com a porta, até porque ninguém bateu com nada. Fomos saindo, foi-nos sendo indiferente o que se passava de facto na Igreja. Até porque em 68 houve em Portugal também, no verão de 68, precisamente, no verão de 68 foi terrível. Para além da Humanevita, cá houve duas gravíssimas crises, que foi o fim dos problemas com a Pátria Felicidade, não é? Portanto, o fim da era do Pátria Felicidade com tudo o que isso implicou, e a crise no Seminário dos Olivais, não é? A demissão da direção do Seminário dos Olivais. Ora bem, isto eram dois polos aos quais nós nos agregávamos muito, e realmente foi, digamos que foi realmente o fim da festa. 68 foi realmente o fim da festa. Claro que a partir daí, cada um fez o seu caminho, que os grupos que se desfizeram, digamos assim. Foi nessa fase que muitos padres saíram da igreja, deixaram o sacerdócio, e depois uns continuaram, outros não, mas foi de facto uma fase muito completamente decisiva. Quando 68 acabou, uma série de páginas ou de portas, se quisermos, tinham sido fechadas e nunca mais se tornaram a abrir para muitas pessoas, não é? Depois disso, evidentemente, que muitos continuaram o seu caminho de outra maneira, mas para outros passou a ser completamente à margem da igreja. E uma coisa que é hoje muito diferente é que nessa altura nós não conseguíamos que de facto isto se fizesse, que alguém já referiu isso há pouco, quer dizer, que houvesse de facto uma grande mudança da igreja sem a hierarquia também, portanto, sem o Papa e sem os bispos e sem os padres, mas sobretudo sem o Papa e sem os bispos. Por acaso, nem foi sequer há muitos anos que eu tomei consciência disso. Aqui há, precisamente quando saiu o meu livro, no lançamento do livro em Coimbra, eu houve um debate no fim, e o Zé Manuel Pureza, que eu conheci nesse dia, aliás, dizia-me: vocês pertencem a uma geração, como é o caso dos meus pais, e ele, tiveram um Papa de que gostavam, que nunca me aconteceu na vida. De maneira que eu sempre me habituei a viver assim, vocês nunca se habituaram a viver de outra maneira. E hoje é engraçado, porque é verdade, não é o problema do Papa, não é isso, mas realmente, quer dizer, aquilo era um todo, não é? Nós não concebíamos que a Igreja se fosse atualizar ou que o Concílio vencesse, digamos assim, com o que se estava a passar, já não digo na Igreja em Portugal, porque aí tínhamos muito má opinião dela, a Igreja hierarquia, mas ao nível de Roma, quer dizer, e portanto, isto é uma instituição, a gente ou pertence a isto ou não pertence, não é? Portanto, eu sei que hoje as coisas são diferentes, mas nessa altura não eram, e eu continuo a não perceber muito bem como é que é de outra maneira, devo dizer muito concretamente. O Concílio foi, de facto, extraordinariamente importante como esperança para uma geração, uma minoria dentro de uma geração em Portugal, e uma enormíssima desilusão. Isso quer dizer uma enormíssima desilusão, mas do qual ficaram imensas sementes, porque estas pessoas continuaram pela vida fora a fazer muitas coisas e a ser muito ativas na procura de caminhos diversos. Mas, na maior parte daquelas que me eram mais próximas, realmente sem ter nada a ver com a Igreja, nem sequer com religião, não é? Pronto, eu fui rapidíssima, portanto. Muito obrigada. Agora, chamo a Maria da Conceição Moita. Pronto, cá estou. Eu trouxe um papelinho escrito para me disciplinar, porque senão, palavra puxa palavra, porque as histórias são tantas e as vivências tamanhas que não andaria de outra maneira. Comecei por fazer só tópicos, mas isso não pode ser. Eu acho que bateram a má porta no sentido em que, em termos de memória, eu sou uma desgraça. Para isso, recorro muitas vezes ali à Joana, que tem sempre a memória exata na ponta da língua e sabe exatamente o dia, a hora, o ano, os protagonistas, quer dizer, isso é com ela. Eu não. Tenho uma memória mais de tipo impressionista, mas lembro-me daquilo que foi mais significativo para mim e para o mundo, e sobretudo guardo-me uma memória da minha própria história inserida na história mais vasta da Igreja, do país e do mundo. é disso que vos falarei, cruzando necessariamente um registro mais pessoal, um testemunho, era isso que estava, que era suposto, com um registro mais coletivo. O anúncio do concílio e a sua realização e os seus documentos foram para mim e para alguns cristãos, eu diria para muitos cristãos, enfim, no meio em que eu me movia, verdadeiramente surpreendentes. Foram surpreendentes. Por mais preparado que estivesse o terreno num certo campo eclesial, não podemos deixar de constatar, 40 anos depois, que o concílio superou o que na altura era esperável. Os documentos foram notáveis, eu penso isso. Depois a prática, a aplicação, etc., o modo como se operacionalizou o concílio, ou foi operacionalizando o concílio na vida da Igreja, é outra coisa. Mas os documentos em si e o ambiente que se viveu naquela altura superou o esperável. E nós esperávamos muito. Na altura, eu estava imerso em determinados contextos que, de algum modo, propiciavam essa espera. No plano familiar, tinha um irmão que foi ordenado exatamente no ano em que começou o concílio, e eu com ele partilhávamos cumplicidades em termos de ideais e de desejos, de ideias e de desejos. No plano profissional, iniciei nessa altura a experiência de ser professora de Religião e Moral de Jovens no Colégio no Barreiro, tarefa essa que assumi durante vários anos e que foi extremamente exigente e muitíssimo gratificante. E isso era um... funcionar com os jovens e dizer-lhe porque sou cristã, ou porque e como me assumo assim, foi extremamente exigente e bonito na minha vida, devo dizer. A minha inserção na Igreja durante a minha adolescência e começo da adultez passou fundamentalmente pela pertença à União Noelista Portuguesa, às Noelistas, como muitas vezes se diz, um grupo fundamentalmente de pessoas burguesas, mas que... para mim constitui uma referência muitíssimo importante. Foi um tempo verdadeiramente decisivo na minha vida e que teve as maiores repercussões no meu percurso, quer a nível das experiências que fiz, que foram lá, que foram absolutamente fundadoras e que estiveram na raiz de opções posteriores. Posso dizer que foram estes contextos que me levaram a olhar para as questões culturais, sociais e políticas com olhos de ver. Durante a década de 60, comecei a ter parte ativa nos diferentes polos de atividade e debate que emergiram na Igreja Portuguesa e que naturalmente foram dando forma a novos modos de pensar e de agir. E devagarinho começaram outros tempos para o meu percurso. Uma visão crítica das posturas da Igreja no campo político e social, uma crescente politização, uma crescente convicção de que era preciso lutar ativamente contra estruturas injustas e opressoras a partir de outra leitura do Evangelho. Um dia destes, quando eu estava a preparar um bocadinho esta intervenção, cedi verificar os livros que estavam na minha estante, e eu de vez em quando faço-lhe uma certa razia, porque não tenho espaço para acumular tanto livro, e dou-os, e espalhos, etc. Mas conservei alguns livros que estão datados dos anos 60. Encontrei, entre eles, três do padre Danielu, um do Lubach, quatro de Karl Rahner, três de Congar. Dos livros de espiritualidade encontrei sobretudo vários do padre Voyaume. Foram estes homens, muitos deles espíritos do concílio, que nos ajudaram a entrar numa outra cultura e que alimentaram o nosso desejo. Tem interesse assinalar que no decurso dessa década, o que eu lia tem absoluta correspondência com a minha evolução. Isto é um aspecto muito interessante. Façam o mesmo em relação às vossas bibliotecas, que é um exercício interessante. O que a gente lia na altura corresponde. A partir de 68, comecei a ler sobretudo livros que vinham da experiência da América Latina e dos cristãos comprometidos com a teologia da libertação. sobretudo Elder da Câmara, Dom António Fragoso, e os cristãos comprometidos com as comunidades cristãs de base. E já em 69, a literatura dá um salto. Lá estão os autores que nos autorizam, enquanto cristãos, a ter uma leitura marxista da realidade. Mas se é verdade que teve muita importância a procura de alicerces teóricos para uma outra visão da Igreja e da realidade sociopolítica, penso que não foi menos importante para mim e para muitos que fizeram estes percursos e que foram semelhantes, o caminho partilhado, a companhia de outros, a convergência de atitudes e de posturas. Guardo para mim a experiência e a exemplaridade de alguns e de algumas. Mas voltemos atrás e ao concílio. Excelente síntese dos aspectos mais relevantes do que o concílio nos deixou foi a que li no dia 31 de março passado, no site Religion Online, cujo principal animador é o António Marujo, um post da sua autoria, onde escreve que um leitor do Corriere della Sera pediu ao Cardeal Martini uma lista de motivos pelos quais devíamos estar agradecidos ao último concílio. Martini responde: o concílio foi ótimo e recomenda-se. Contra o que constitui uma corrente não tão pequena como se possa supor, que anda por aí a dizer que os males atuais da Igreja, incluindo a pedofilia, são consequências das alterações introduzidas por essa reunião dos bispos católicos. No decorrer do Vaticano II, diz o cardeal Montini, sentia-se que, como a Igreja havia reencontrado uma linguagem simples e convincente que falava ao coração do homem contemporâneo da altura. Em síntese, segundo este cardeal, são estes os motivos para lembrar e continuar o concílio. A confiança no método histórico-crítico aplicado à leitura da Bíblia, uma melhor compreensão dos textos da liturgia e o uso das línguas vernáculas na liturgia, o encorajamento do diálogo com os cristãos não católicos e com as religiões não cristãs, o impulso à reforma das ordens religiosas, o aprofundamento da identidade da Igreja, o reconhecimento da liberdade religiosa e um novo entendimento da presença da Igreja no mundo. São 8 os motivos apontados. E António Marujo conclui: concordo com todos, concordando com todos, eu apontava ainda mais 2. O reconhecimento da identidade laical, que pode estar subentendido na questão da identidade da Igreja, eu acho que sim, e a valorização dos meios de comunicação social. Isto é ele a puxar a brasa à sua sardinha, como bom jornalista que é. Pessoalmente, eu não esqueço o impacto que tiveram os notáveis documentos conciliares de caráter teológico e pastoral que foram a Constituição Lumen Gentium e a Constituição Gaudium et Spes. Estes 2 documentos foram para mim verdadeiramente marcantes, porque era a Igreja a fazer doutrina sobre si própria e a estabelecer teologicamente a articulação entre a Igreja e o mundo, enquanto realidades inseparáveis. Isto foi novo. Isto está lá escrito. Os exemplares que eu tinha na altura ficaram totalmente ilegíveis, que de tal modo foram sublinhados, anotados, manuseados. E ia jurar que foi uma exposição sobre a Gaudium et Spes que a Joana Lopes e eu concebemos e realizámos e que se destinava a percorrer as paróquias, algumas paróquias a andar por aí. Eu estou a ver-nos sentadas no chão da minha casa de jantar, a ouvir música e a recortar letras e imagens para colar numa lindíssima cartolina roxa. E com uma alegria imensa. Dos mais extraordinários aspectos que este acontecimento trouxe foi o facto da Igreja se apresentar com um estilo de linguagem muito claro e próximo, um novo modo de olhar a humanidade e a sua história, uma expressão do simultâneo desejo da fidelidade a Jesus de Nazaré e o desejo total de acolhimento aos homens e às mulheres de todo o mundo, nas suas alegrias e angústias e, em particular, aos mais pobres. e isso como quem serve. A reforma litúrgica e a relevância dada aos leigos na presença ao mundo e na importância do seu papel na reconstrução da Igreja foram dois pontos que inevitavelmente me marcaram. Sobre a questão da Gaudium et Spes, eu recomendaria este pequeno livro que tem a conferência que a Isabel Alegre pronunciou ano passado no Mosteiro de Lumiar e que é notável. Que não só descreve e sintetiza a Gaudium et Spes, como interroga a Gaudium et Spes agora, 40 anos depois. Recomendo vivamente. Nesses anos, eu pertencia à comunidade de Santa Isabel, andámos por lá, que tinha como parco um homem extraordinário, o Padre Amindo Duarte, que tinha um sentido pastoral invulgar. E fui convidada a integrar a equipa da liturgia. Nessa qualidade, fazia parte de um pequeno grupo que preparava as homilias de cada domingo com uma equipa de padres. Não é muito vulgar. Eu também andei nessa. Andaste. Olha mesmo. Experiência mesmo nova. Integrava também um grupo que pensava no efetivo acolhimento aos catecúmenos, preparava os conteúdos da sua formação e as modalidades da sua inserção na comunidade. Nesses tempos, os leigos tomavam consciência no concreto do seu lugar enquanto parte integrante do povo de Deus e da sua decorrente responsabilidade, evidenciando muitas vezes ao clero que eles não eram os únicos proprietários do espaço eclesial. Lembro-me da iniciativa de alguns leigos de organizar retiros em que estavam presentes alguns padres, mas que não havia pregadores nomeados. Aprendíamos muito uns com os outros nos espaços de conversa em grupo. Não esqueço o momento em que o Nuno Bragança, à sua maneira tão particular, nos testemunhava como tinha sido importante para ele aprender a jogar boxe. Dizia então que, se em pleno jogo surge um acesso de raiva em relação ao adversário, imediatamente se perde o controle do jogo. Tudo isto para explicar como é possível e desejável aprender a lutar sem ódio, o que para os cristãos não é uma estratégia para chegar à vitória, mas a condição de possibilidade de viver o Evangelho no seio da própria luta política. Nos anos pós-conciliares, passou a ser intensa a iniciativa de leigos nas mais diversas frentes e sem pedir licença à hierarquia. A Joana, no seu livro, descreve as variedíssimas iniciativas que houve nessa altura e que também recomendo. Parece que vai sair a segunda edição. Vai sair a primeira tarde. Pronto, recomendo, porque a Joana faz uma sistematização de todas essas iniciativas que foram muitíssimo importantes. Toda a legitimidade para essas iniciativas tinha sido reforçada pelo próprio concílio. Não era dada, foi de algum modo reforçada e nós sentíamos isso. A Livraria Moraes, a revista O Tempo e o Modo, a revista Concílio, o Movimento Justiça e Paz, a Pragma e a Confronto, cooperativas de difusão cultural e ação comunitária, os cadernos GEDOC, o Direito à Informação, a Igreja Presente e, posteriormente, o Boletim Anticolonial, foram plataformas de informação e ação, iniciativas de cristãos, onde a colaboração com os não-crentes era um pressuposto indiscutível. É importante assinalar as numerosas tomadas de posição, os abaixo-assinados de protesto e denúncia das mais diversas situações feitas por cristãos, dirigidos quer à hierarquia, quer ao governo, durante o tempo da ditadura. Muitos de nós andámos por aí. A privação das liberdades cívicas, a ditadura, a repressão policial, a pobreza e a ignorância extrema a que estavam sujeitos muitos dos nossos concidadãos, milhões dos nossos concidadãos, a desigualdade de oportunidades entre ricos e pobres, a guerra colonial, o escândalo da guerra colonial, foram detonadores que marcavam a indignação de muitos que se tornaram militantes contra essas realidades e entre eles, muitos cristãos. No começo dos anos 70, fui desafiada para a atividade política clandestina ou semiclandestina. Aceitei. Dessa decisão, não esteve ausente a minha condição de alguém que procurava e procura ser cristã. Participei ativamente no caso da Capela do Rato, colaborei mais tarde com as Brigadas Revolucionárias, fui presa e torturada, fui libertada pelo Movimento dos Capitães no 26 de Abril, no domingo seguinte da minha libertação fui à missa à Capela do Rato, onde me senti em família e em casa. Depois fui com o Nuno Teutónio Pereira à Rádio Televisão explicar que não podiam mais transmitir a missa a partir de um estúdio, que uma celebração é uma festa comunitária, e os militares acreditaram. Depois de Abril continuei ligada a muita atividade intra-eclesial e a outra de caráter cívico e político, mas isso é outra história que não acaba aqui. Nesta parte do meu caminho e do nosso caminho comum, aprendemos muito. Aprendemos que a laicidade é um bem e que vale a pena aprofundar. Aprendemos a lidar com a pluralidade no interior da Igreja e fora dela. Aprendemos a indignação em quando, nesta pluralidade, vemos leituras da realidade que atraiçam o Evangelho ou a humanidade. Aprendemos a pedagogia da conscientização. Aprendemos que o protagonismo é por vezes imperioso. Aprendemos a importância do coletivo. Aprendemos a ser minoria. Aprendemos que a racionalidade é fundamental no caminho da credibilidade. Aprendemos a criatividade em tempos duros. Aprendemos a alegria perante a ameaça. Aprendemos critérios que possibilitam a liberdade. Aprendemos a importância de encontrar o centro dentro de nós e o lugar da contemplação do mistério no silêncio e na confiança. Onde está o concílio? O cardeal Martini diz que está bem e que se recomenda. Também acho. Mas faz parte do passado e está longe de ter sido assumido pela Igreja no seu conjunto e pela totalidade dos cristãos, porque, como foi já dito e dito, alguns movimentos, há movimentos hoje em dia, eu queria dizer que é evidente que há aspectos em que é impossível andar para trás. Há aspectos em que já tomamos conta das coisas, não é possível andar para trás. Mas há muitas fortes resistências em aceitar a orientação dos documentos na vida concreta da Igreja, dos documentos conciliares. Alguns movimentos estão particularmente empenhados em resistir e avançam com um fundamentalismo retrógrado, tendo impacto, muito impacto, junto de jovens e do clero mais novo. E é preocupante alguns fenómenos que se passam na Universidade Católica. Bastava um colóquio para pensar nisso. Há muito clero que patua com manifestações piedosas e com perspectivas de vida eclesial sem a mais pequena fundamentação teológica e com medo de afugentar as ovelhas. E faltam bispos sem medo que aceitam o princípio da democracia que persiste inaceitável na Igreja. Persiste inaceitável mesmo em domínios de natureza organizativa ou disciplinar. Conheço muitas situações estruturais da vida da Igreja que me deixam completamente constrangida e perplexa. Podia fazer uma listagem longa. Conhecemos todos comportamentos inadmissíveis neste corpo tão pouco exigente. Onde está o concílio e o sonho de João 23? Vou acabar e para dizer que lembrar o passado ou comemorá-lo faz todo o sentido quando olhamos com outra perspectiva. O presente e o futuro desinquietam-nos. Tenho um amigo que diz que não reivindica nada na Igreja, mas que vai agindo conforme lhe parece o melhor. A margem de liberdade que existe para sermos Igreja na perspectiva conciliar é grande. Na perspectiva conciliar ou na nossa enquanto crentes. É muito grande esta margem de liberdade. Este presente tão complexo e por vezes tão desanimador exige criatividade e talvez novas aprendizagens. Mas digo a mim própria muitas vezes uma frase que ouvi há muito tempo, nem sei aonde. A esperança não é pôr um novelo de lã dentro de uma gaiola e esperar que cante. Eu acredito muito que as grandes mudanças da Igreja acontecem e acontecerão a partir de novas práticas, alicerçados num entendimento efetivo de que a verdadeira identidade da Igreja lhe vem da fidelidade à novidade de Jesus de Nazaré e do caminho que as comunidades dos crentes vão fazendo profundamente ligadas à história e à vida. A força do Espírito pode romper muros que nos parecem intransponíveis. Espero com o maior interesse a segunda parte desta tarde, em que vamos falar sobre o futuro. Passar a palavra ao Cesário Borda. Bom, no fim destas intervenções é difícil dizer se há mais alguma coisa para dizer. Eu vou, aliás, como já tinha intenção, e não é propriamente um refúgio, mas é um contributo, dar ou fazer uma intervenção meramente testemunhal, porque eu talvez tenha vivido o concílio de uma forma um pouco diferente daquela que tem sido aqui relatada. Não diferente no sentido da sua essência, mas diferente das práticas, porque na altura que o concílio foi anunciado, que o concílio começou em 61, 62, por aí afora, eu estava na JOC, na Juventude Operária Católica. Tinha vindo da província, tinha já uma razoável experiência profissional, já tinha sido aprendiz de tipógrafo, aprendiz de serralheiro, aprendiz assim de outras tarefas acidentais e depois, entretanto, fui pescado para vir para aqui, para dirigente livre, como nós dizíamos. Acho que o nome anterior, nesta fase, era propagandista, como dirigente livre da JOC. Era uma função de vagabundo, portanto, em que, enfim, andava a saltitar de terra para terra, de secção para secção, ver os grupos, conversar com eles. Isso, ao mesmo tempo, era de uma riqueza impressionante, evidentemente, aconselhado pelos assistentes e pelos outros dirigentes mais experientes. E quando em 62 se dá o concílio, eu lembro-me que o olhar que fizemos relativamente ao concílio naquela altura, jovens, eu tinha na altura para aí, sei lá, 18 anos, tanto, era um olhar de uma esperança enorme. Uma coisa assim, tínhamos a sensação de que o concílio era, talvez também pela simpatia que provocava o João 23, era uma espécie de libertação. Quer dizer, a gente agora vai conseguir pôr isto de outra maneira. Eu lembro-me que, na altura em que o concílio abriu, que eu estava em... há sempre aquelas coisas que a gente sabe onde é que estava naquele dia, porque são muito importantes. E nesse dia, que eu nem sei qual era o dia, sei que vagamente era em 62, eu estava em Vila Franca de Xira, justamente numa visita à secção local da JOC, e estava ali. Lembro-me que interrompemos uma reunião que estávamos a fazer muito cedo, porque íamos ver para a televisão o início daquela cerimónia toda, porque aquilo, de facto, para nós era... E, sobretudo, tínhamos uma... Lembro-me que a conversa, a grande conversa e, ao mesmo tempo, a grande satisfação que houve ali foi saber que o Dom António Ferreira Gomes estava no concílio. Dizer, epá, o Papa deixou lá estar, fantástico. Quer dizer, tanto o Papa não é como o Salazar, quer dizer, há aqui uma grande diferença. E a nós aquilo era uma esperança enorme. Evidentemente que o culpado desta semente e desta ligação, uma pessoa que, por exemplo, nenhum de nós que estava ali conhecia pessoalmente, porque éramos todos aqui do Sul e o António Ferreira Gomes era do Porto, mas tínhamos um assistente que era do Norte, que era o padre Narciso Rodrigues, e que de vez em quando nos dizia, quando ele estava para aí, penso que em Sevilha ou coisa assim parecida, nos dizia: bom, agora vou sair porque vou falar com o meu bispo. E ia passar, ausentava-se uns dias para falar com o seu bispo. E nós acostumávamos muito a isto. Portanto, o bispo do padre Narciso Rodrigues era um bispo exilado. E esta relação fez com que, de facto, o concílio, enfim, a forma como seguíamos o Concílio Vaticano II era uma forma, era, digamos, uma posição de esperança. Ele começou a fazer parte dos nossos, da nossa forma de comunicação. Desculpe, deixa um pouco. Ok. Da nossa forma de comunicação, de estar na igreja, porque nós tínhamos a nossa maneira muito especial de, evidentemente, estar na igreja naquela altura, porque era muito exterior à vida da igreja, à vida de paróquia. Não tínhamos paróquia. Quer dizer, a vagabundagem era de facto aquilo que caracterizava um pouco a nossa forma de... Tínhamos paróquia, tínhamos este grupo, tínhamos aquele, reuníamos ali, assistíamos a uma missa nos sítios onde era possível fazer, nem sempre a igrejas, e por isso rezávamos, evidentemente, nos sítios onde nos reuníamos ou fazíamos essa reflexão, e havia uma coisa que nos fazia uma presença enorme. A igreja, para nós, na altura, era, digamos assim, a presença direta de Cristo. Não era a hierarquia, nem o cardeal. Também era, evidentemente, sobretudo quando vinham as limitações e as coisas. É porque nós que não tínhamos, evidentemente, nenhuma preparação especial intelectual, nem escolar até, na maioria tínhamos apenas a instrução básica, é verdade que neste aspecto tínhamos uma coisa muito importante, que era o célebre método de ver, julgar e agir. E então isso levava-nos a um conhecimento pormenorizado quase do Evangelho, das Epístolas, porque nós tínhamos, e sobretudo os que eram, como eu, na altura, dirigentes, tínhamos que escolher as frases, digamos assim, aquilo que se adequava a cada situação concreta. E então isso impunha uma pesquisa sobre os Evangelhos, sobre as Epístolas, de forma a escolhermos as frases, os pensamentos adequados àquelas situações que nós tínhamos que estudar para estabelecer planos de ação. Ora bem, foi este tipo de ambiente onde chega ao Concílio Vaticano II. Depois, a seguir ao Concílio Vaticano II, há uma outra coisa que tem uma influência enorme nesta forma de viver as coisas, que é justamente a Pascem in Terris. Nós dedicámo-nos imenso ao estudo da Pascem in Terris. Ela passou a fazer parte daquela área muito restrita de onde faziam parte apenas o Evangelho e as Epístolas, e passou também a ser adicionada à Pascem in Terris. Quer dizer, então, quando partia a parte do julgar, nós escolhíamos entre o Evangelho, as Epístolas e a Pascem in Terris. Como é que a gente vai interpretar esta situação e como é que a seguir vai fazer, vai agir, vai tentar influenciar, etc. Há aqui uma vivência muito, muito forte de igreja, que sobretudo que se prolonga pelos anos 60, por toda a parte dos anos 60, e inclusivamente até ao momento em que começamos a ter contacto com esta movimentação que tem sido aqui mais evidenciada nas intervenções anteriores. Isto é, com a movimentação que se fazia ao nível dos organismos universitários, da Ação Católica, ou então em outros, e depois, mais tarde, quando chega, digamos assim, a formação de espaços comuns, onde eu destaco fundamentalmente a Pragma. A Pragma foi talvez o espaço e a estrutura que permitiu que gente que vinha do meio operário, digamos assim, e gente que vinha da universidade, etc., se encontrasse aí em comum e começasse a ter iniciativas. Até as próprias iniciativas da Pragma possibilitavam esse convívio. Até me recordo, porque eu sequer só o conto por me parecer uma situação mais ou menos exemplar. Aqui há uns anos o Teutónio Pereira dizia assim: bem, lá no tempo da Pragma, os dois rapazes mais novos que andavam por lá eras tu e o Vítor Constâncio. Mas isto ao mesmo tempo espelha as duas imagens. Quer dizer, eu vinha do lado operário, sindical e tal, daquela zona da Joca e tal, e o Vítor Constâncio, evidentemente, de outra área. E foi fundamentalmente esta vivência que era muito forte. E depois nós continuámos, digamos, aqui estávamos ao mesmo tempo um pouco blindados relativamente a alguns problemas, a algumas dificuldades da própria Igreja Institucional, porque talvez a respeitávamos pouco. Quer dizer, não ligávamos muito àquilo que eram propriamente as limitações, íamos fazendo, progredindo o nosso terreno, que aliás também era bastante desconhecido para a hierarquia, portanto também não sabiam muito para onde é que andávamos, exceto evidentemente quando isto começou a ter alguma expressão de caráter político, influenciado sobretudo na parte da luta contra a guerra colonial, e quando começou a haver uma consciência relativamente a isso, quer dizer, de repúdio relativamente à guerra, de apoio às liberdades. E recordo-me perfeitamente que alguns de nós, entre eles eu, fomos chamados à pedra quando assinámos o documento, o céu documento dos 101, que reclamava liberdades e que de alguma maneira apoiava os partidos, apoiava as oposições numa campanha eleitoral. Mas fundamentalmente, até praticamente quase eu não digo ao 25 de Abril, porque entretanto depois, em 60, quando aparece, por exemplo, a Humana Vita, eu estava na guerra colonial e, portanto, já com outro tipo de vivências, mas esse lado de conseguir fazer uma caminhada própria continuou agora por onde? Porque quando começámos a ser praticamente, não digo expulsos, mas com muito menos condições para atuar na Igreja, mesmo nos movimentos da Ação Católica, mesmo operários, é preciso não esquecer que em determinada altura, praticamente já numa fase posterior a mim, a JOC teve ilegalizada em termos da Conferência Episcopal durante um período, e portanto, mesmo quando deixou de haver condições, era possível conseguir passar esta arte, digamos assim, de fazer coisas em comum, muito mais para o terreno sindical. Isto correspondeu aqui numa fase em que, em determinada altura, começa a história da intersindical, com os sindicatos a tentarem reunir-se, com a história, por exemplo, da crise dos bancários e de outras assim, que nos animam e, digamos assim, aí então entramos numa fase em que toda a gente, a Igreja, começa a ser, de facto, uma coisa muito mais ampla para todos nós, onde entrava evidentemente toda a gente que aqui foi referida e em todas as iniciativas onde íamos estando presentes. E portanto, há aqui uma coisa que do ponto de vista ainda testemunhal para mim é interessante, que é, eu conheço eu próprio e conheço muitos amigos que, a partir de certa altura, então, quando se começa a entrar, digamos assim, mais na ação concreta, devo dizer aqui uma coisa que, por exemplo, nos afetou imenso, provavelmente muito menos a outras pessoas que estão aqui, mas afetou-nos imenso, a desilusão com o António Ribeiro. Foi uma coisa absolutamente, um luto enorme, quer dizer, a partir dali houve quase um deslace relativamente. Havia muita esperança, não sei porquê, não me perguntem porquê na altura, mas havia muita esperança que ele pudesse ser alguma coisa de novo na Igreja, e de facto não foi. E depois, o que aconteceu foi que muita gente começou a desligar-se das atividades da Igreja, eu também, e de alguma maneira de uma certa indiferença às questões da religião e até às questões enfim, de sermos ou não sermos crentes. Porquê? Porque eu acho que esta relação, como aquilo que eu estava há bocado a dizer, com a Igreja e com o acreditar e com a vivência da religião, era de tal maneira, deixa-me dizer assim, física, com a presença de Deus naquela reflexão de Cristo, nas reflexões que nós fazíamos da realidade e da vida, com a história do ver, do julgar e de agir. E quando começámos a deixar de atuar assim, Deus desapareceu. Quer dizer, Deus passou a aparecer para nós, não independentemente de existir ou não, passou a ser, porque nunca, a reflexão nunca foi propriamente filosófica, passou a ser um ausente. Quer dizer, nós tínhamos as concepções e tal, falávamos das coisas, mas de facto passou a ser muito um ausente. porque deixámos de ter pontos de apoio, ou pelo menos como eles eram, e isso refletiu-se completamente na nossa maneira de olhar a vida, e de vez em quando, digamos assim, eu penso até que, de alguma maneira, a grande influência do concílio foi, foi pôr-nos fora, digamos assim, de uma certa igreja. Pronto, essa acho que foi a influência grande que acabou por ter. Não das pessoas, nem dos valores, nem disso, mas sim de uma certa igreja que já não, enfim, já não nos olhava com interesse, já não nos acompanhava, a gente já não se sentia bem, e eu acho que isso diluiu-se, esse tipo de movimentação, depois com o 25 de Abril e sobretudo com o PREC as coisas agravaram-se, e portanto a partir daí acho que aconteceu aquilo que aconteceu muita gente que está aqui. Pronto.